amor e felicidade, há um lugar para ti, há um lugar para todos, é na família de Deus. Muito amor e felicidade, há um lugar para ti. Alimento na mesa, Deus nos dá de comer. A fortaleza é muita saúde, é na família de Deus. Há um lugar para todos, é na família de Deus. Muito amor e felicidade, há um lugar para ti. Se na vida te faltam amigos, venha à casa de Deus. Pão e amor, Ele te dá, há um lugar para ti. Há um lugar para todos, é na família de Deus. Muito amor e felicidade, há um lugar para ti. Família de Deus, muito amor.